Airport 800. Thank you.

Ele pousa pistão no zero, o nome é 64. Eu vou te radar na posição coral, Agora de coordenação. A senhora sobe de 5050. Sim, para o Totoro. Obrigado, bom lugar, bom lugar. Autorizado porta. Salear e manter control. 2, autorizaria a nossa postura. Pistão 0, rapaz, autorizado. Thank you. Então, Mas vai ver um LED agora, né, assim, nós. Para o número 050, o Júlio 0 na faixa. 1, 2, 3, 1, 0, alterna 1, 2, 3, 1, 8.